noite, Viriato 25 em plena antena radar 97.8 MHz. É, ou são as boas-vindas e as boas-noites para a edição quinta para sexta-feira. Emissão também online www.radarlisboa.fm. Porto 25 é a nova Toca do Lobo em plena radar desde 3 de dezembro de 2007. São as boas-vindas às festas, aos santos populares, ao ar de festa que reina por praticamente todo o lado. E as iniciais de hoje entregues... Mal. Entregues aos MGMT, dois certos Kids, primeiro depois o Weekend Wars, mas a arrancar no sítio certo, Oracula Spectacular. Evil. Kids e o sempre inesquecível Weekend Wars, para um álbum também inesquecível em 2008, o Regular Spectacular. São as soltas iniciais de Viriato 25, a edição que une a noite de quinta para sexta, e onde podemos desde já confirmar a presença de Gomo na primeira hora de amanhã, acompanhando-nos cerca das 23h10 até à meia-noite, para depois tratar da vidinha. Há concerto em breve no São Jorge, há a família também a cuidar. É o novo Nosy Gomo, ao vivo na Radar, amanhã. Que foi o álbum de há uns anos atrás, não conseguimos precisar agora, mas chamava-se Best Of. Gomo de regresso em 2009 com este Nosy. Come say you love me. Come say... O single era Final Stroke. Come say you love... Este ou esta escolha, Come Say You Love Me, Gomo, à conversa connosco. Esperamos que traga na bagagem alguns CDs das suas preferências mais recentes ou mais antigas, entre as 11 e 10 aproximadamente, e a meia-noite, por aqui no estúdio da Radar, em Viriato 25. Come Say You Love Me. Me.

Fase inicial, dupla hora, Viriato 25, no 8:50 para sexta-feira, antena radar até à 1 da manhã. Futebol e as Flowers and Football Tops in the Drought In, do álbum do ano passado para os escoceses Glass Vegas. Um pouquinho antes da inserção última da semana de Tiralinhas com Ana Cristina Ferrão.

Sacred Freezer. É assim que abre o álbum novo The Eternal para os Sonic Youth, um álbum radar. Para os Sonic Youth, o álbum tem o genérico The Eternal. mais um álbum com o carimbo e o apoio Radar. Toca do Lobo para Viriato 25 por aqui na Radar até à 1 da manhã, noite, quinta para sexta, e estamos já muito perto da nossa habitual função por volta das 23h45. Vai demorar um pouquinho mais. Falamos do Colher de Blues, The Legendary Tiger Man, é o single aperitivo para o álbum novo Life Ain't Enough For You, com Asia Argento. You say I ain't got what you need to be by your side, but you knew that I was no good and you're familiar with my kind. You say you can't line up all around the block, just take a look at what I got. You know that might be true, but when the day is through, all I see is an empty spot.

out the palm of your hand, wanting to give is my creed. I can fix this, I always do. I'm the spoiler, I can fix you. Indica a confirmar-se amanhã e só mesmo se o céu nos cair em cima da cabeça, aquele ver o receio dos gauleses, não teremos gomo na primeira hora de feriado 25, na noite que ligará sexta a sábado. É bem provável, portanto, que não haja amanhã colher de blues. Esta semana os convidados foram Rob Kay and Uncle Butcher, certos de um álbum indie, In 20. 4 hours songs. You got that 60 taste. You got what it takes. You got what it takes. Listen, baby, I'm talking to you. Tell you what I'm gonna do. I'm gonna take you back to my place.

25 horas complementar de quinta para sexta-feira até à 1 da manhã convosco na pontinha da antena Radar 97.8, Guy Barker e Queen Righteous. Radar, Almada, Lisboa, Oeiras, 97.8. Os Tortas são responsáveis por uma das maiores revoluções no rock alternativo norte-americano. Liderados pelo produtor e baterista John McIntyre, o grupo de Chicago incorpora elementos de géneros tão distintos como dub, krautrock, música ambiente, jazz e eletrónicas. Esta semana, o álbum de família recorda TNT, registro emblemático dos Tortas, editado em 1998. A primeira passagem já aconteceu ontem, quarta-feira, às 14. A próxima é domingo, mais cedinho, ao meio-dia. Esplêndido som para um abrir de manhã ou de tarde. Ao meio-dia, na Radar, com Tiago Castro, Tortas, TNT, o álbum de família desta semana. Depois há ainda uma recuperação à noite, habitualmente sucede na madrugada já de segunda-feira.

De volta ao domínio de soltas em Viriato, 25 minutos que antecedem a nossa habitual inserção do boomerang. Quem, senão Katie Lang, Hymns of the 49th Parallel, ou sejam grandes autores do Canadá. Escolhemos Neil Young para duas apresentações de Katie Lang, After the Gold Rush e Helpless. Hymns of the 49th Parallel. Dois temas para Neil Young, After the Gold Rush e Helpless. Também The Valley, um tema inesquecível de Jane C. Barry, entregue de forma igualmente inesquecível por K.D. In the hills you live, in the valley and all that you know, are these blackbirds you rise every morning, wondering what in the world will the world bring today? Will it bring you joy? Frequency Clear! Em soltas concertos do seu inesquecível álbum Hymns of the 49th Parallel. E agora é tempo de Boomerang, onde temos mantido a dedicatória esta dupla edição chamada The Heart of the Song. Chamados para as primeiras representações de Albin Band e Straight Furrow. We've got the history and books to prove it. Give us a mountain and we will move it. We rule the waves and the seven seas. We bring the mighty to their knees. We offer hope and inspiration, a fine example to lesser nations. We are Britannia, the jewel in the crown. We brought a system to the masses, divide the nation into classes. It's in our breeding and on our faces. At least we're all born knowing our places. We're raised within our social borders. We only take what our class affords us. It doesn't matter that it's not even. This is the nature of the demon. We are Britannia, the jewel in the crown. We are Britannia, we crown an empire. We came and conquered, we tore the borders down. We need no conscience, God is on our side. We are Britannia, the jewel in the crown. Oh yeah. We are your friendly liberators. We'll free your conscience from their dictators. For a small slice of your royal wills, we'll send our boys in with our gun shells. We are an ally to the needy. We're ever caring, we're never greedy. What other gesture could be kinder? We're giving Hong Kong back to China. We are Britannia, the jewel in the crown. We are Britannia, we crown an empire. We came and conquered, we tore their borders down. We need no conscience, God is on our side. We are Britannia, the jewel in the crown. Thank you. semana consecutiva em dedicatória à canção popular das Ilhas Britânicas em The Heart of the Song. Hoje inserções para Albion Band, Straight Furrow, neste instrumental, já a seguir Judy Dunlop e ainda Paul Downes. Noite dentro até à 1 da manhã, Viriato 25, a nova toca do Lobo na Radar, onde tudo se pode ouvir. Wished me by the dinner you cry, the sun and the moon's tumbled down from the sky. Your poor dad's away, he'll never be back, for he died in the mine when the timbering cracked. And people who walk about never ask why, the rich uns can live and your poor daddy die. If they should ask me, Lord, I'd only cry, the sun and the moon's tumbled down from the sky. Sometimes he was bad, sometimes he was good, but he'd sweat like the devil down there for our food. Sometimes we were happy, sometimes we would sing, and sometimes together our bodies would cling. And people who walk about never ask why, the rich uns can live and your poor daddy die. If they should ask me, Lord, I'd only cry, for the sun and the moon's tumbled down from the sky.

Because there's a guy in India, you know, who plays the harp. He's made a vow of silence, walks around all over India barefooted, does nothing but play the harp, and showers of impossible music. So, this all goes back to the inky ditties of old cartoons. Felix the Cat with the Irrational Brick, to Laurel and Hardy in the Foreign Legion, to the Golem, horrifying the persecutors of the ghetto, to the quiet sage in the movie about India, unconcerned about the plot, sitting under a tree, to the giggling old Dao Chinaman trotting down the sidewalk of old Clark Gable, Shanghai. Goes back to the holy old Arab, warning the hot bloods that Ramadan is near. You have to warn the hot bloods. Now, since this is a university, we're here to teach, right? Now, I don't think that I can teach anything to any of you any more than you can teach me, because the Lord said that the attainment of enlightenment is neither to be considered a high state nor a low state. Everybody equally attains it, because everybody equally knows, as Allen Ginsberg says, that lightning strikes in the blue sky. See, everybody knows that. Therefore, in conclusion, ladies and gentlemen, I dedicate this poem. I dedicate this poem. I'll read that poem. Do I read the poem? No, no. Anyway, you're all out of your minds. And I'm out of my mind. And you're out of your minds. And I'm out of my mind. And doesn't that make it doesn't that make it, like, void? But one final poem, Delton. I have to finish my thing, my Dal. I'll go down and beat your head in. Unless you beat my head in. This poem, I dedicate to human suffering and human salvation. You're not listening. The poem goes, love's multitudinous. I told you, Alan. Radar.